Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. Traz uma sessão de audio-hipnose, sempre na Radar e durante uma hora, e começamos com uma recordação belíssima. Vai no disco de Pearl, que junta os mestres da música ambiente Harold Budd e Brian Eno. Estávamos em 1984, produção de Daniel Lanois. Hoje o piano é a personagem principal. Começamos com Late October. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Depois de Late October por Harold Budd e Brian Eno, Gold Moon, um dos alter egos de Keith Caniff, nova-iorquino, que juntando-se à sua mulher Holly Caniff, angariou fundos para a terrível tragédia causada pelo terremoto de 2011 no Japão, o terremoto de Tohoku. Em Fornion há por lá nomes como Max Richter, Rafael Linden, Irisarri, Marc Saint-Jules, entre outros. Ouvimos Neon. Depois Cy Woods, um músico que toca guitarra, piano, violino, outros instrumentos, dá voz, tudo ao seu projeto Cave in the Sky. Passou por aqui a última edição e o tema título de Song Galir. E continuamos agora com o pianista sueco Sten Erland Hermonstad, The Mountain's Dreams. Thank you. Thank you. Thank you. duas até à dobragem desta primeira meia hora do Em Trance, Dreams por Stenaren Hermonstadt, depois pela primeira vez por aqui Luke Howard, muito próximo das sonoridades de Nils Fram, do EP Forgotten Postcards Shift, e continuamos com Digressions, a edição de há uns anos do londrino Greg Haines, que convocou um ensemble de estudantes de música para, entre outras, tocarem esta 183 Times, música de Greg Haines. Depois de Greg Haines, o novo disco Spells para a band Lucas Boysen, também conhecido por Hack, edição primeira pela Erase Tapes, por lá moram outros nomes, como Lubomir Melnik ou Michael Price, e também Nils Fram, que masterizou e misturou este Spells de band Lucas Boysen. Ouvimos Keep Watch, um tema que também tem um vídeo lindíssimo, e até ao final da sessão de hoje, Endless Melancholy, o projeto do ucraniano de Kiev, Oleksiy Sakavich, música minimalista ao piano com traços ambiente de A Quiet Recollection, Burial When the Sun Sets. Altura de fecharmos esta sessão do Em Transe. Já sabem, é um programa que depois de rodar na rádio transforma-se em formato podcast. Links na loja do iTunes ou no sítio do programa em radiotrans.blogspot.com. Por lá, para além de poderem realizar os downloads, encontram os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Prometemos voltar de hoje a 8 dias. Boa noite. Até à próxima. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar.